Ora iê, iê, ô, ora iê, iê, ê, ê, ô, ora iê, iê, ô, ora iê, iê, ê, ê, ô, ora iê, iê, ô, ora iê, iê, ê, ê, ô. Aí uma louca do Nirã, com a pétala de javã, no café da manhã, sorrisos de avelã, beijinho pra cá, beijinho pra lá, minha voz grave de sono, sussurra no pé do ouvido pra te arrepiar. Que mais eu posso falar? O do Odara demais, a do pé orixá. O sol me chama lá fora, tipo manhã de domingo. Felicidade de vila é poder falar com os amigos. What's up? Sem WhatsApp, olho no olho é raiz forte que nem wasabi. Malandro tipo A sabe, só sangue B. Sem querer ser demais, todo dia é dia D. Mas com a pureza das crianças eu sou comprometido. É quando o som do Gonzaguinha faz todo sentido. Olhar brilhante, mente distante, mergulhado nas cores dos livros mágicos lá na estante. Morena de gueto que mexe o chaurô na canela, maloca de gueto que faz um samba de favela. Sem verme, só verme pintou, que vê poesia em tudo, tipo a moça com brinco de pérola. Vem que eu te espero lá, vamos nós de novo. Feijão tá no fogo, já que eu tempero já. Já vovó, tio, só colar. Chama todo mundo mesmo que é pro dia nunca acabar. Que não me falte amor pra seguir no outro que me encontrou. Decidi que na fé agora eu vou, eis-me aqui. Ora iê, o sopro que formou meu caminho me deu todo amor e carinho. Devolva a cada um que hoje viu. Ora iê, ora iê, ora iê, iê, iê, iê, iê, ora iê, iê, ora iê, iê, iê, iê, iê. Aira Lufã Jagum, paz pra nós, axé funfum. Dobro rum pra bom vodum. Cia do pé, a coroba lé orum. Ogum té onandum. Agradeço a cada um. A do pé, pra inveja olho de boi vou levar. Arruda de Guiné, mó fé, tenho no meus patuá. Amaro hoje só quer brincar. Vai cantar pra subir, é hora de guendar. Alegria de beijo, caruru, doçura. E com esse sorriso adoço as amarguras. Rap bate forte, né? Meu som indo longe. Eu tô na caminhada, é, tu não é de hoje. Degustando os otimbé, nunca agi de má fé. Tô tranquilo e calmo, zé, tipo paciência de monge. Pássaros no ar, céu azul do sol, que reflete o brilho dos mini craque do futebol de viela. Passa, dobra, quebra, fita sem flagelo. Faz tabela, gira, chuta pro gol de chinelo. Tamanho 20, ainda são tão jovens. Pequenos pés, grandes ideias, como é que eu não love? Love sim, love you, love tu, love os meus. Amor é pura pro mundo, apelidada de Deus. Vejo sorrisos ao monte, tudo em câmera lenta, lindo. E o sol lá no horizonte, família unida sem treta, nem trote. E a cumplicidade tão viva, tão forte. Sou zona norte, muito amor, muito axé. Muitos dias como esse, agradeço a do pé. Que não me falte amor pra seguir no outro que me encontrou. Decidi que na fé agora eu vou, eis-me aqui. Ora iê, iê, o sopro que formou meu caminho me deu todo amor e carinho. Devolva a cada um que hoje viu. Ora iê, iê, ora iê, iê, ora iê, iê, iê, iê, iê, ora iê, iê, ora iê, iê, iê, iê, iê. Que não me falte amor pra seguir no outro que me encontrou. Decidi que na fé agora eu vou, eis-me aqui. Ora iê, iê, o sopro que formou meu caminho me deu todo amor e carinho. Devolva a cada um que hoje viu. Ora iê.